bom dia, Zé Luiz, Juliette, 9B. Luiz, que Juliette, 9B? Afirmativo, 9B para a reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 4. Juízo que Juliette November tem o início do reboque aprovado, chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal. Juízo que Juliette November. E chamará para ingresso no pátio principal. Decolado 52, chame agora o controle em Salvador em 120.8, bom voo. 08, obrigado. Whisky Juliette November, autorizado até o portão 4, até o portão 4 autorizado, chame ao término, Whisky Juliette November. Whisky Juliette, 9BCN. Senhor, boa noite, 73399, bom dia. 399, contato na decolagem, suba ao 360, direto da EL. Ok, direto da EL, Obrigado, Alfa. Alfa, obrigado, bom dia. a 3399, suba restrito ao nível 340 e chame sempre Recife 125 decimal 1. Restrito 340, vai chamar 851. Bom dia. Bom dia. Copiando novembro, obrigado, bom dia.